22022, contact resistance, frequency 126, that's 085, on 125, that's 145. 126, decimal 85, back up to 12545, that's call 022. Obrigado, boa noite. Por favor. Obrigado. 320, autorizado João Pessoa, nível 370, sai da Pulca, transição Caju, após direto, primeira curva esquerda, transponda 5053. Autorizado João Pessoa, 370, conforme, decola 0 Pulca Caju, curva esquerda, após direto, 5053, o transponder, o TAM, 320. Após a Pulca, TAM, 350. Puxa, boa tarde, 3-2-0. 1520 para o táxi, o nosso POD é 152, autonomia de 2 horas e 38, alterna Fortaleza. Autorizado táxi, via Índia, bordo ótimo para dono 0 pronto, que nem no 0 no 5, 3520. Autorizado táxi até o Manto Zero via Índia, reportaremos pronto, da 1520. Pronto, SAM 3520. 3520, autorizado linha decolagem no 0, retorno 50 graus, 079. Autorizado alinhamento e decolagem, contando SAM 3520. Zero decolado, zona 1, controle do 0 decimal 1. 0, 8, 4. Controle boa na 3520. Na 3520, contato radar, se manteja o 370 via saída da PUCA. Tá. 3520, autorizado 370. Já deu uma prova mais à frente. Acho que é a ordenação 3520. ao meio via chegada Mari, desça 050. Via Mari, 050, desça no meio. B5-0-3-0-Aracaju. Aracaju, obrigado. 381-6, desça para 2003, o ajuste é 0-1-5. 2-0-1-0-1-5. Autorizado.520 chama o seu transfix na frequência 2085, alternativa 125 decimal 45. Ok, 2685, 2545, muito obrigado, até logo. Autorizado, ele é posto de estabilidade. 3 estabilizado, seu 38 no meio. 3, bom dia. Guarulhos autorizado via Bisoluno 0, nível 360, saída da área transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5063. Estabilizado visual, tá 38 no meio. Tá 38 no meio, chame torre na frequência, no 8995. 8995, obrigado. De Salvador, boa noite, tá 38 no meio. 38 no meio, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 50 graus, 079. Zero, espero que você não reportasse com o número 03. Livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 8-38 no meio. B169, voo 1733, táxi Engie, ponte para dono 0, frequência 18, escola 95, nível 1014. pista 3, autorizado linha de colapso no 0150 graus 07. Três, teclados 36, controle 120 da sinal 8. 1208, controle, volume 173, Bajé. Bom dia, controle, gol 1173. Contato radar, submantendo o voo 360, via a saída da EL, após 2 mil pés, autorizado em direto Leda. Ok, muito grato, estacionado 360, saída da EL e após 2 mil, a prova Leda.